Meu compromisso sempre foi aqui, sem iludir. Um bico já falou pra mim, eu quero ser assim. Um homem bom de coração partido. Já não sei se é bom negócio um molequinho parecer comigo. Monitorado sempre o tempo inteiro. Cê quer a fama, o respeito, os inimigos querem o meu dinheiro. O jogo é incerto, certo é que o certo vem quando eu acerto, mas nem sempre dá certo, certo? Reclamo no Procon, se o rap não é bom. Ligam no saque, reclamam do som do meu som. Por vaidade o mundo morre de aquecimento. Sem vaidade o rap morre de empobrecimento. MCs emocionados, sem sentimento. Tem que tá atento, em muro sem cimento. Então neguinho, vai por mim, cê tá achando que é assim? De volta pro futuro, me lembrei dos camarins. Seguro que diz, mas não vem com diz. Cê sabe o que eu fiz? Cê sabe o que eu fiz? Pelo respeito, saquei, debati, não menti, não fugi, não fingi, não oprimi. Por isso os mano, quando fala meu nome, vê que a caminhada é de sujeito homem. Na experiência que domina, passa. Eu tenho a consciência que eu não vou correr de graça. É tipo Terry Winter, uma puta referência. Pesquisa lá na Barça pra fazer a conferência. Zona West, Mississippi. Eu me sinto como Jimmy Cliff, escrevendo com Mac Beak, Maurício, traz meu rifle. Minha caneta como rifle, talentoso como replay. Quando eu rimo elas pedem replay, mas eu sei que só querem money. Somos Big Boxes, Bruno e Mahoney. Na Gangstar, Rockstar, Flow Post Malone. É nós que tem, nós que tá, cê sabe meu nome. Alô Jairo, alô Bagua, Xamã, welcome. Tudo jungle na terra de Jong Jungle. Improvisos de flow, mambo, Xamã chamou pra dançar. No capão mataram o Rambo, tanto choro quanto songo. Silvestre está não sai vivo da VK. Cinderela, né, mocinha? 4-4, DJ Cia, Vidigal, tomei rocinha. São Conrado, é bandimar. Foda-se, MC modinha, nós vai de jato e modinha. Bandidaço, minha tia, sua filha ia adorar. Cadê meu money? Dívida, dívida, homem. Qual que é o meu nome? Traga-me, fuma, traga-me, fuma, dívida, dívida, homem. Traga-me, traga-me money, traga-me. Cadê meu money? Dívida, dívida, homem. Qual que é o meu nome? Traga-me, fuma, traga-me, fuma, dívida, dívida, homem. Traga-me, traga-me money, traga-me. Cadê meu money? Dívida, dívida, homem. Qual que é o meu nome? Traga-me, fuma, traga-me, fuma, dívida, dívida, homem. Traga-me, traga-me money, traga-me. Cadê meu money? Da homem. Meu nome, traga-me, fuma, traga-me. Say my name, say my name. Homem. Say my name, Voice of the Dash, Xamã, DJ Cia. Say my name, say my name. Cara, ficou doido, ficou foda.